Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Sou filho do rei e sei que vencerei. Eu sei, firme permanecerei. A vida não acaba enquanto o ser humano não morre. E vitória não chega pra quem não persiste, não corre. Tomo uma dose da água da vida e sigo em frente. Quando Deus remete, no coração está presente a diferença. Temos que fazer no mundão, pois o sangue que escorreu na cruz não foi em vão. Foi pra você ter a liberdade de poder viver em paz. Seu destino é você quem faz, você é livre. Jesus já disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vive. É triste amar e não ser correspondido. Assim é como nosso Deus se sente com seus filhos. E se passei, já passou por isso, e sabe tanto quanto eu. Como é difícil, ame a Deus, é o principal passo pra vencer a luta. Que só de passagem, fé em Deus, que a vida é curta. Mas enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Sou filho do rei e sei que vencerei. Eu sei, firme permanecerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Sou filho do rei e sei que vencerei. Eu sei, firme permanecerei. O jogo não acaba enquanto meu rei não permite. Guiado por Cristo Jesus em meio a um filme triste. Na selva de pedra com o leão nunca desiste. Original nigga cercado de belas vitrines. Não tem tapete voador e nem Alibaba. Bin Laden na minha quebrada e ia pedir pra se jogar. A vida é cruel, só os guerreiros seguem em frente. São Paulo é música, não é Arábia, cê me entende? Nós. Mil e uma noite são poucas para o meu rei. Ele quer te ver sorrindo todos os dias, sempre vem nos mais belos palácios. Ele quer te colocar, te chamou pra ser herdeiro da tribo de Judá. Minha estrela brilha, não precisa de pilha. Na fé, vou mais além, brilhando mais que as alcalinas. Meu cabelo já tá pronto pra seguir viagem. Jesus tem um plano pra mim, não é viagem. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Sou filho do rei e sei que vencerei. Eu sei, firme permanecerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Sou filho do rei e sei que vencerei. Eu sei, firme permanecerei. Nós, haha, Grilão, Cristo Mix, JR, a nova cara do hip hop nacional. Ei, 1-2-1-2, BN Produções. Alternativa C, irmão, vem com nós. Vou.